Chegou a hora. Você vai ouvir. Coca-Tec. Are you ready? Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Coca-Tec. Opa, hoje é quinta-feira, dia 5 de abril de 2012, e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, o seu podcast diário sobre o mundo da tecnologia, desde um ponto de vista Apple. E no episódio de hoje você vai saber sobre a polêmica do que aconteceu nas redes sociais do Instagram para Android. Você vai saber também que 34% dos adolescentes americanos já estão usando iPhone. E do novo projeto do Google, o Project Glass. Tudo isso e muito mais no cast de hoje. Agora! Começa agora! Coca-Tec! Coca-Tec! É, já chegamos na Páscoa, já tem 40 dias aí que passou o Carnaval. Sexta-feira Santa, né, amanhã, não vai ter o cast diário, vai ter um drop especial. Já tá gravado, tá na fase final de edição, então você não vai ficar sem a sua dose diária de tecnologia na sexta-feira. Não precisa entrar em pânico. E como é Páscoa, se você quiser dar um presente pro Coca-Tec, que você pode fazer? Você pode ir lá dar um review no iTunes Store. Tá aí nas notas do cast, qualifique esse podcast no iTunes. Você toca aí, você já vai direto pra área de qualificação. Aí você lá dá uma, duas, três, quatro, cinco estrelinhas. O que você acha que o Coca-Tec merece? Tem um tempinho? Vai ter, né? Sexta-feira, vai ter tempo. Então, escreve lá um comentário, diz o que você acha. Pô, legal, não gosto, pô, gosto disso. Pô, aquele negócio é chato, pô, esse negócio é legal. Eu sempre leio lá, tô sempre acompanhando o que tá acontecendo lá e sempre comento aqui também no cast os comentários. Então, se você ainda não fez lá o seu review, vai lá, dá um pulinho. É rapidinho, dá esse presente pro Coca-Tec. E vou te pedir uma outra coisa também, dá um presente pros seus amigos, mostra pra eles o que é podcast. Não precisa mostrar o Coca-Tec, não. Se o cara gostar de tecnologia, curtir Apple, é legal, aí você mostra. Mas pela mídia, muita gente não conhece o que é podcast. Quem conhece o que é podcast, às vezes não sabe usar. O feed RSS não parece, mas assusta. É fácil pra você que já tá aí com tudo integradinho, bonitinho. Usa lá o Downcast, Instacast, sincroniza com iTunes e vai, puxa, já baixa automaticamente. Mas pra grande maioria das pessoas, isso não é assim tão simples. Então, faz isso, não pelo Coca-Tec, mas pelos seus amigos, pela mídia de podcast que eu sei que você curte. Notícia! O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui! Coca-Tec! Causou um baita burburinho essa história do Instagram para Android, hein? Pessoal falando que orkutizou e tal. E aí veio outro pessoal querendo defender. Chegou a se falar em preconceito. É, negócio complicado. O negócio de bullying hoje tá ficando cada vez mais sério, né? Parece que Apple e Android viraram religião, né? Religião a gente tem aquele respeito, né? Um não fala da religião do outro, porque sempre acaba em confusão. Tá virando a mesma coisa essa história de Apple e Android, né? Por hora a gente ainda pode falar de futebol, né? Quer dizer, mais ou menos, né? De vez ou outra tem briga de futebol também, mas o negócio tá ficando sério. Eu acho vacilo falar mal do Instagram pra Android. Pô, o cara já é obrigado a usar Android, brincadeira. Isso não. Fizeram uma análise relativamente séria. Eu ainda não vi o Instagram rodando no Android. Mas o Cult of Mac fez uma comparação e disse que a tela maior, né, dos dispositivos Android, a via de regra, dão mais espaço, né? Faz com que as coisas fiquem mais leves, tem uma diagramação melhor, né? Fica visualmente fica mais agradável, né? No iOS a coisa fica meio entupida comparado com a versão para Android. Isso deixaria o Instagram para Android levemente melhor, mas que no quesito fotos, né, a câmera do 4S é sensacional e faz toda a diferença quando você compara com os dispositivos Android. Fora isso, vou fazer aqui uma reflexão em relação à orkutização das coisas. A orkutização não é uma coisa de rede social. A orkutização é uma coisa das pessoas, né? A orkutização começou com corrente de e-mail há, sei lá, 15 anos atrás. Só que naquela época as coisas demoravam a se espalhar, né? Às vezes demorava anos. Eu lembro que Na época de faculdade, a gente chegou a criar uma brincadeira, uma corrente. E ainda hoje a gente recebe esse e-mail. A gente criou uma história sem pé nem cabeça e, enfim, a coisa vai indo. Isso é, de alguma forma, uma orkutização. Como é que eu posso dizer? Esse retweet de hoje em dia sempre existiu e vai continuar existindo. Só que hoje é muito rápido. Pra mim, a pessoa que manda o e-mail e lá mete 20 pessoas no destinatário que não sabe preservar o nome das pessoas usando a cópia carbono oculta, isso também é orkutização. Você encaminhar isso pra frente e também não preservar o e-mail das pessoas também é orkutização. Hoje eu ouso dizer que não existe mais rede social. Qualquer aplicativo hoje, em termos de iOS, Android, para fazer algum sucesso, precisa se integrar ao Facebook, precisa se integrar ao Twitter. Outras redes sociais usam a mesma coisa. Tem o Tumblr que se integra nesse parzinho, Facebook, Twitter. Tem o Pinterest também. Enfim, hoje em dia, né, o Instagram. Ou seja, hoje em dia é uma questão de tempo para aquela informação chegar até você. Você não está mais preservado. Tudo, de alguma forma, está orkutizado. Se você, de alguma forma, quer ser contra a orkutização, o que você tem que fazer é não propagar a orkutização, óbvio, e também selecionar melhor aí as suas fontes. Enfim, mas sério, não vamos falar mal do Instagram para Android, não. Pô, o cara já é obrigado a usar Android. Brincadeira. Falando sério agora, o Instagram, né, para Android, nas primeiras 24 horas, teve 1 milhão de downloads. Não dá para ignorar isso, né? No iniciozinho e tal, você tem pouco dinheiro, não dá pra você atacar todas as plataformas, você pega lá no... ataca o iOS, eu recomendo isso pra quem chega até mim. Pô, tô aqui, vai pro iOS, que tem um charme o iOS, tem um burburinho no iOS, e você acaba se aproveitando disso. Mas hoje não tem jeito, o Android domina o mercado, né? Não tem jeito. E, enfim, são, acho que mais de... última vez que eu vi eram, acho que eram 600 mil ativações por dia, alguma coisa assim. É muita coisa. Na primeira 24 horas, 1 milhão de usuários fazendo o download. É muita coisa. Na hora do lançamento, né, do aplicativo, foram 2 mil novos assinantes por minuto. É muita coisa. Enfim, sucesso. Parabéns ao Instagram. Já que a gente tá falando de redes sociais, para não perder o foco, o Lucas Caliel, lá do Facegroup, tava passeando na iTunes Store japonesa e apareceu lá um Facebook para você compartilhar as coisas com o Facebook, e tinha uma nuvenzinha, né, novo. Não é aquele quando você tá no aplicativo, tem lá compartilhar no Facebook, compartilhar no Twitter, que tem ali dentro do aplicativo, não. Era ali onde tem o PIN, ali onde tem o comprados, tava ali Facebook e aquela nuvenzinha de novo. Você pode entrar lá no Facegroup, né, no facebook.com/groups/cocatech para conferir a imagem. Acredito que a gente vai ter novidades por aí. Ah, sim, eu cheguei a comentar uns 2 dias atrás a respeito de uma pesquisa que mostrava que de 2008 até 2011 o Android gerou cerca de 500 milhões de receita para o Google, e já o iOS gerou uma receita de 4 vezes maior, uma receita na casa ali de 2 bilhões de dólares. Ou seja, aí você pode ter uma ideia disso, né, do sucesso, do charme que tem o iOS quando você compara com o Android. Nem a própria empresa mãe do Android consegue faturar mais com o Android do que com o iOS, né? Fica aí o registro. Mas voltando aí um pouquinho para falar dessas novidades de loja, né? Hoje tá confuso, né? Feriado, vai e volta. Tá enrolado aqui mil coisas na cabeça, mas enfim, vocês estão entendendo aí. A App Store americana anunciou uma nova proposta de compras, né? Isso para loja corporativa, para loja educacional, para loja governamental. E uma vez que a interface é unificada entre todas as lojas, com alguns pequenos ajustes, é muito provável que essas novas propostas acabem chegando também na loja online que a gente conhece. Então também aguardem aí possíveis novidades nessa questão. E lembra da história do Ashton Kutcher como interpretando o papel do Steve Jobs? Pois é, o negócio é sério. Ele teria já se encontrado com diversas pessoas que conheceram o Steve Jobs, né? Tá trabalhando ali com os profissionais para caracterizar a voz, né? Fazer aquele... os trejeitos, né? Tá deixando o seu cabelo crescer e vem consistentemente cancelando compromissos, cancelou diversos outros projetos para se dedicar a esse projeto aí do Steve Jobs. Ou seja, não era 1º de abril, hein? E o biógrafo de Steve Jobs, né, o Walter Isaacson, ele preparou ali 20 lições de liderança que ele aprendeu com base no livro, né, que ele aprendeu com Steve Jobs. O artigo As Verdadeiras Lições de Liderança de Steve Jobs foi publicado na revista Harvard Business, né, agora em abril. Se você curte Steve Jobs, se você tem essa veia empreendedora, vale a pena você dar uma lida, hein? E falou em Harvard, lembrou de universidade, lembrou do iTunes U, que também é um sucesso total. Gosto muito do iTunes U. E a Universidade de Stanford tem agora cerca de 300 mil assinantes. Já a Open University tem 1 milhão de assinantes. Chega a bater taxas ali de 40 mil downloads por dia. Ao todo já foram mais de 50 milhões de downloads. É muita coisa. Eu acho legal a galera se preocupar com a sua formação, né? Buscar um conteúdo online para complementar a sua educação. Sensacional. Esse iTunes U, junto ali com o que estava comentando ontem, né, o TED, sensacional, vale a pena. A Stanford possui cerca de 50 cursos, já a Open University cerca de 50. Vamos ver quando as universidades brasileiras vão entrar nessa onda também. E a Apple fez um anúncio da Siri na revista Rolling Stones. É um anúncio de página inteira, onde aparece uma pessoa, a visão de uma pessoa segurando um iPhone, falando assim: ah, eu poderia tomar um café agora. E aí a Siri dizendo: olha, eu tenho aqui alguns coffee shops, algumas cafeterias aqui e tal, qual que você quer? E qual é a importância disso? A importância disso é que a Apple está se mostrando confiante na Siri. Muito provavelmente daqui a pouco vai sair do beta, vai espalhar os seus tentáculos e quem sabe, por que não, chegar aqui no Brasil. E tá rolando por aí um relatório dizendo que a Apple pode decriptar, né? Pode ter acesso a todos os dados que estão dentro do iCloud. Sim, ela pode. Ela tem a chave mestra de criptografia, até porque isso faz parte lá do ato patriótico, né? Isso faz parte das leis americanas, não tem jeito. Se você ainda não escutou lá o cast de segurança na internet, um drop especial, vai lá, escuta que você vai entender melhor. Então tem algumas coisas que, né, o pessoal fala, mas enfim, é visando único e exclusivamente o page view, né? Já é notícia requentada, notícia velha, né? E saiu uma pesquisa mostrando que 34% dos adolescentes americanos possuem iPhones. Em meados de 2011, ou seja, coisa de 9 meses atrás, esse número era de 17%. E qual é a importância disso? A importância disso é que o dispositivo que esse adolescente está usando agora vai ser aquilo que vai definir de alguma forma a personalidade dele e vai ser os dispositivos que ele vai querer usar na vida adulta. Da mesma forma que você forma o seu gosto musical, o seu padrão musical ali perto dos 12, 14 anos, aquelas músicas que você ouve dos 12 anos até, sei lá, uns 18 anos, é a música que você vai escutar pro resto da vida, é o seu gosto. Você vai chegar lá com 30 anos e vai escutar aquela música, pô, caramba, no meu tempo, é assim. Então, legal isso, porque mostra que a Apple tá com uma projeção de futuro bastante boa, que essas pessoas, né, esses adolescentes, chegarem na vida adulta, na chamada idade produtiva, elas vão em busca de que dispositivos? Dispositivos Apple. Claro, isso não é uma generalização, não funciona assim para todo mundo. Tem gente que lá na adolescência curtia, sei lá, rock e hoje curte MPB, enfim. Claro que existem variações, a gente sempre gosta de ser uma variação, né, uma especialidade, mas enfim, a regra é outra. Mais uma operadora americana, uma operadorazinha menor, operadora regional, a Entelos, sei lá como é que a gente pronuncia isso corretamente, começou a vender iPhone também oficialmente através de uma parceria com a Apple. E qual é a importância disso? Tá? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada vez mais a Apple está mostrando que a cadeia de produção dela está azeitada, que cada vez mais ela consegue atender um número maior de usuários. E isso se demonstra através de quê? Novos países, novas operadoras, novos contratos. Ela está mostrando que ela está crescendo. Isso também é um sinal muito importante. Assim como é importante as patentes que a Apple conseguiu, né? Ela tinha feito pedido e lá o escritório de patentes liberou: ó, beleza, essas 17 patentes são suas. E envolvem patentes em relação à câmera, a sincronização sem fio, o que mais? Playback de música, enfim, 17 patentes aí que a Apple conseguiu. Isso é legal, dar uma segurança, né? Principalmente nessa época, né, de patent trolls. E o Financial Times fez ali um profile do Jonathan Ive, né? Definiu ele como bem politizado, disse que ele tem uma tendência a microgerenciar as coisas, né? E até os detalhes dos produtos, ou seja, uma coisa até meio Steve Jobs, né, de ser. Tiveram outros comentários não tão bons assim, né, dizendo que o maior talento do Jonathan Ive seria a habilidade que ele tinha de gerenciar a sua relação com Steve Jobs, né, que ele não seria tão talentoso assim. Mas, no geral, as pessoas têm muito respeito pelo Jonathan Ive. Ele é, de alguma forma, responsável pelo look and feel dos produtos Apple, né? A gente pode dizer que o Jonathan Ive é um papa do design. Aplicativos, vamos falar um pouquinho de aplicativos. Saiu uma atualização pro Twitter, o cliente de Twitter pro iOS, o pessoal não tava recebendo lá as menções naquela aba Connections, acho que esse que é o nome. Saiu uma atualização, a princípio, corrigindo isso aí. Também saiu uma atualização do Sparrow, agora você tem uma opção de enviar e arquivar, tem uma opção de você esconder lá o badgezinho por conta, você pode, o que mais que tem? Tem um browser interno, permite agora que você limpe a sua lixeira e limpe o seu spam, ou seja, uma série de novidadezinhas nessa versão 1.1, que é bem aquilo que eu disse, dá um gás, né? Dá agilidade ao processo de e-mail. Ainda que a gente possa dizer assim, o e-mail é um aplicativo velho, um aplicativo de 5 anos agora, ainda assim ele não passava, ele sofreu o quê? Duas modificações ao longo da vida dele, se muito, e uma próxima modificação dele só agora no meio do ano lá com o iOS 6, ele sofreria no máximo uma modificação por ano. É muito lento isso. Agora com o Sparrow a coisa tá ficando mais ágil, né? Pô, a versão tem o quê? Menos de um mês e já saiu um release aí com outras novidades e assim vai. Ainda não tem push, mas os desenvolvedores prometeram que tá chegando. Então calma aí, o push pro Sparrow tá chegando. E uma novidade bacana, né? A nova versão do Shazam agora identifica também programas de TV. Claro que você não vai, acredito eu, né, que você vai colocar lá na novela das nove e vai reconhecer. Provavelmente não. Provavelmente vai funcionar com séries americanas, coisas desse tipo. Mas achei legal essa iniciativa. Não identifica só música agora, identifica também os programas de TV. E claro, com o tempo isso, a biblioteca vai se ampliando, né? A ideia de funcionamento é a mesma. Basta você aproximar o iPhone lá da fonte sonora para ele identificar. E isso é legal porque vai permitir, por exemplo, que você agilize o processo de fazer download de conteúdos adicionais, né, associados àquilo que está na sua televisão. Passou uma coisa legal, né, um conteúdo bacana, você quer, de repente tem mais detalhes aquilo, você vai lá com o Shazam vai fazer aquele papel, entre aspas, de QR Code, né, vai linkar para você e vai jogar lá. Achei legal a ideia, não sei se vai ser prático, não sei se o pessoal vai usar, mas eu achei bacana, gostei. Assim também como eu gostei do Project Glass do Google. Basicamente a gente pode dizer que é colocar a tela do seu smartphone no óculos, né? É bem discreto, né? Apareceram algumas fotos e tem um vídeo também que mostra a visão do usuário, onde você, não sei se seria um óculos propriamente tal, ou algo que você acople na como é que se diz, na haste do seu óculos, e aí você vai ter a tela, não é exatamente a tela do seu dispositivo no óculos, não é exatamente isso, é otimizado, né? Mostra lá quando você tem e-mails, por exemplo, você quer ir para um determinado lugar, ele vai te dizendo, né, o que você vai fazer, ó, vira pra cá, vira pra lá, vai te guiando. Eu achei interessante a ideia, né, acho que pra você entender melhor, vale a pena você assistir o vídeo, tá aí lá no cocatec.com.br, acessa lá, que você vai ver o vídeo. Eu gostei, achei bem, bem interessante. E você conhece o Google Art Project? Se não conhece, vale a pena você fazer uma visita. Basicamente, permite que você faça visita virtual aos museus. Tem diversos museus ao redor do mundo, tem a Casa Branca também, bacana, então você tem curiosidade, você quer ver como é que é por dentro e de alguma forma não tem acesso, né, você pode entrar lá, você vai conhecer a Casa Branca, os salões, as bibliotecas, os escritórios, tudo, bacana, confere lá, googleartproject.com. E agora, né, nessa quarta-feira, o YouTube anunciou, né, através lá do blog oficial, que ele fez um acordo com a Paramount para liberar cerca de 500 filmes, ou seja, o YouTube vai virar uma locadora, você vai poder alugar lá alguns filmes da Paramount através do YouTube. Não foram divulgados os detalhes como preço, como é que vai funcionar esse esquema de locação, como que você vai pagar. O Google já fez experiências nesse sentido, né, transmitindo produzindo filmes de festivais, né, independentes, né? Ele já fez coisas desse tipo, mas agora vai se firmar nessa área. Legal, bacana. E isso só dá força para quê? Pro Google Play. E quem ganha com isso, como sempre, somos nós, né, os usuários. E para finalizar, vamos falar de telefonia, né? A princípio, a TIM resolveu seus problemas com a iMessage, né? Até o pessoal tava reclamando lá no Facebook. Pô, caramba, eu não consigo ativar aqui o iMessage na TIM e tal, o FaceTime, não consigo ativar. Aí o pessoal falando, ó, você não consegue ativar, fica aquela coisa lá dizendo que tá ativando, mas na verdade tá ativado. Você pode testar o serviço, enfim, aí eu não cheguei a validar isso. Mas de repente, se você tá tendo problema de ativação, vale a pena você dar uma mexida lá, pode ser que de repente solte. Vale a pena você testar com alguém, né? Pede pra alguém te ligar pra ver se tá funcionando o FaceTime. Lembro que tem duas formas de funcionar o FaceTime, né? Tem aquela forma por e-mail, né? Por exemplo, se você me chamar no e-mail, vai tocar tanto o meu iPhone quanto o meu iPad. Também vai tocar no meu Mac, vai tocar tudo. Mas se você me chamar pelo telefone, né, pelo número do meu telefone, vai tocar apenas no iPhone, né? Então tem essa diferença aí. E o ministro das comunicações, né, o Paulo Bernardo, disse, né, que ele pode adiar a entrada do 4G aqui no país, ou seja, adiar o leilão. E isso teria sido um pedido das próprias interessadas, das próprias operadoras. O leilão está previsto para junho, né, agora no meio do ano, e seria pouco tempo, né, para as operadoras, digamos assim, conseguir o investimento para isso, né? Basta a gente lembrar que o 3G funciona mal e porcamente. Hoje foi o lançamento do 3G+, né, do Vivo 3G+, a nível nacional, que oferece velocidades de picos de 7 megabits, onde a gente sabe que o limite, se eu não me engano, acho que é 14 ou 21, alguma coisa assim, e o limite de 7 é o limite que o próprio 3G tem, ou seja, hoje a gente já poderia ter as velocidades que estão sendo disponibilizadas nesse 3G+, né, nesse 3.5G, HSPA+, que o próprio 3G já suporta, ou seja, é aquela enganação que é feito com o consumidor, né, passando, uma nova tecnologia, uma nova tecnologia capada que a outra atendia, e enfim, agora vai vir um 4G, sim, eu quero que venha o 4G, né, até porque tem que vir, porque isso faz parte do cronograma lá da Copa, da Olimpíada, né, tem que estar, se eu não me engano, até meados de 2013 implantado o 4G nas cidades com mais de 500 mil habitantes, e quem levar o 4G tem que implementar o 3G em pequenos e médios municípios. Isso aí é uma coisa legal. Enfim, já começou aquele joguinho da operadora dizendo que não tem dinheiro, que não sei o que, aí vai cobrar mais, o governo vai dar incentivo, enfim, né? E aí, nessa história toda, quem é que sai perdendo dessa vez? Exatamente nós, os consumidores. E ainda falando de telefonia, a Vivo lançou o seu serviço de cloud computing, né? Fez uma parceria lá com a Cisco e a Virtual Computing Environment e tal, montou lá a sua infraestrutura de cloud computing. Sucesso aí pra Vivo nessa jornada, mas que ela não se esqueça aí dos compromissos que ela já tem com os consumidores. E vou lançar aqui um alerta em relação ao Blacklist e o Pattern Lock, né? São aplicativos falsos que não fazem aquilo que prometem. O desenvolvedor aí tá se aproveitando de uma falha aí, né, no que houve no processo de aprovação. Alguém comeu mosca lá dentro da Apple e, enfim, o cara tá ganhando uma grana aí, prometendo bloquear chamadas, mas não bloqueia nada. Tem o Pattern Lock que ele diz que desbloqueia o telefone da mesma, né, lá com aquele esquema de pontos similar ao Android ou através de impressão digital. Feio, não caiam nessa, hein? Aplicativos. Dicas de aplicativos. Eu tava meio por fora do mercado de impressoras, né? De alguma forma eu consegui eliminar a impressora da minha rotina. A exceção era alguns documentos que eu precisava assinar, né? Imprimia, assinava, escaneava de novo e mandava por e-mail. Só que com a evolução lá dos aplicativos de assinatura, nem isso mais eu tô fazendo, né? Eu pego o próprio iPad ou iPhone, assino ali mesmo e despacho. Para vocês terem uma ideia, a minha impressora, né, é uma LaserJet monocromática que eu comprei tem lá uns 10 anos. E nessas últimas duas semanas, né, eu adquiri duas impressoras. Eu peguei uma HP LaserJet P1102W, monocromática, e LaserJet, né, impressora laser, e também peguei uma multifuncional colorida, uma HP PhotoSmart D110A. Na LaserJet eu paguei R$300, na PhotoSmart eu paguei R$230. A LaserJet, ela é uma impressora Wi-Fi, ou seja, fica conectada na rede, eu consigo imprimir através do Mac, né? Você instala lá e tal, coloca na sua rede o Wi-Fi, você consegue imprimir do seu Mac, mas você não consegue imprimir do iPhone. Essa impressora não suporta o AirPrint. A PhotoSmart, além de ser Wi-Fi, ou seja, eu consigo imprimir através do Mac, ela suporta o AirPrint, ou seja, eu vou lá no iPhone, seleciono imprimir, quando eu estou dentro da mesma rede, aparece lá, eu seleciono, ela imprime, sensacional, maravilhoso, configuração zero. Você não precisa instalar driver, não precisa instalar nada, você toca lá, aparece, eles se entendem e vai direto do aparelho para a impressora. Essa foto Smart também tem algumas coisas legais, né? O scanner também você usa via Wi-Fi, você tá lá no Mac, quer escanear, ela vai, puxa, a impressora tá na tua rede, tá lá em outro cômodo, ela consegue escanear, achei isso sensacional. Ela também permite que você imprima através de um endereço de e-mail, ela tem um endereço de e-mail que os documentos que você manda para aquele endereço de e-mail, ela acaba imprimindo, né? Tem um suporte ao Google Cloud Print, eu gostei muito dessa, fiquei muito contente com a PhotoSmart, confesso a vocês, o mercado das impressoras evoluiu bastante. E aí lá no Facebook, o Marco, né, o Mitsplik, se não me engano, falou assim, cara, qual o melhor aplicativo para imprimir do iOS? Aí já tem o primeiro choque, porque quando você pensa em impressão no iOS, você já pensa, tem que ter AirPrint. Sim e não. O AirPrint vai fazer com que você imprima com configuração zero. Mas se você tiver uma impressora de rede, uma impressora Wi-Fi, né, o que é uma impressora de rede? Não é uma impressora disponibilizada, conectada em rede, não, é uma impressora que ou vai ser Wi-Fi ou você conecta ela no seu roteador usando aquele cabo RJ45. Se a sua impressora tiver um cabo USB, mesmo que esteja conectado lá num time capsule, ela não é uma impressora de rede, ela é uma impressora que está conectada em rede, ela não suporta o protocolo de rede, mas você consegue compartilhar ela por rede. O que significa isso? A gente pode dizer de alguma forma que esse protocolo de rede é quase como se fosse um AirPrint. Não vou dizer que é um AirPrint arcaico, senão vocês vão reclamar, mas é alguma coisa assim. É o pai do AirPrint. O AirPrint é um protocolo fechado, bem definido. O protocolo Wi-Fi também é mais ou menos fechado. De alguma forma, a Apple até poderia usar o protocolo de Wi-Fi, né, o protocolo de rede, mas tem algumas coisas ali que ela preferiu criar o seu próprio protocolo, que é o AirPrint. Mas enfim, se você tiver uma impressora Wi-Fi, uma impressora de rede não compatível com o AirPrint, você pode usar aplicativos como, por exemplo, o Print Direct, tem o Print Central, o Print Bureau, todos eles do Eurosmart, cada um tem algumas diferenças, né? Aí você tem que dar uma estudada para ver qual que se adequa à sua necessidade, mas você pode imprimir. Ele praticamente vai imprimir para qualquer impressora na sua rede, para qualquer impressora Wi-Fi. Só que diferente do modelo AirPrint, onde você seleciona lá no qualquer aplicativo o imprimir, você precisa abrir o documento dentro desses aplicativos de impressão. Por exemplo, você vai lá, abre o documento no Print Central e desde o Print Central você manda ele para a impressora. Mas e se a sua impressora for uma impressora de cabo, né? Uma impressora USB? Bom, você pode continuar usando as soluções lá da Eurosmart, né, que faz esses print toads aí que eu citei, só que você vai precisar colocar um programinha no computador onde está plugado a impressora, de tal forma que você vai usar as soluções da Eurosmart para imprimir, né, vai se comunicar ele com o programa que está no computador e esse programa que vai encaminhar as coisas para a impressora. Eu, se fosse você, não usaria o Eurosmart. Eu usaria o Printtopia, né? Se você tiver uma impressora via cabo, usa o Printtopia. Por quê? O Printtopia, ele emula o AirPrint. Então, se você instala o Printtopia no seu Mac, por exemplo, e tem lá uma impressora conectada via USB, você vai conseguir enxergar essa impressora no seu iOS como se fosse o AirPrint. Na verdade, você vai enxergar o Printtopia, você vai mandar imprimir no Printtopia, e o Printtopia que vai se encarregar de levar esse documento até a impressora. Essa seria a solução solução que eu adotaria. Mas estou aqui conversando com vocês a esse respeito para dissecar um pouquinho mais esse processo de impressão, para vocês separarem impressoras tradicionais, né, que era o meu mundo, né, impressora cabo, uma outra categoria que são as impressoras de rede, que muitas das vezes hoje já suportam o Wi-Fi, e as impressoras AirPrint, né, que são compatíveis nativamente com o iOS. Welcome to the future. Coca. Comentários. Comentários. Comentários. Coca Tech. Os comentários lá no iTunes, né? O Olhamac diz: conheci por acaso o Coca Tech e me tornei um ouvinte assíduo do cast. Parabéns. Obrigado, Olhamac. Capricha daí na divulgação, capricha aí compartilhando o Coca Tech, que eu capricho aqui com o conteúdo. O Sidney Cunha: parabéns, Gustavo, por nos manter atualizados com a Apple. O Vinícius Andrella: sem comentários sobre o Coca Tech. Podcast ótimo com a voz do Gustavo Faria. E aí ele pergunta: precisa de mais algum motivo para escutar o Coca Tech? É diário. Valeu, Gustavo, por fazer esse trabalho incrível que você faz. Vinícius Andrel, do Face Group. Obrigado, Vinícius. O Gustavo Lacerda: nunca fui de escutar podcasts, mas depois que escutei o primeiro cast do Coca Tech, viciei. Escuto todos os dias. Companhia ideal para o engarrafamento. Parabéns, xará. Abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Gustavo. E por fim, o Mark Pitts, que diz assim: a primeira vez que ouvi o Cocatech, fiquei maravilhado com a qualidade sonora, aquele som grave lembrando um surround. Quem nunca ouviu o Cocatech num fone de qualidade tocado através de um iPod está perdendo. Incrível. Outra coisa surpreendente é a qualidade das matérias, dicas de aplicativos e opinião sempre clara e objetiva do autor. Continue trazendo para todos nós ouvintes do Cocatech suas matérias informativas, opiniões e curiosidades do mundo Apple. Obrigado, Marcelo. E ele ainda faz algumas perguntas, né? Três perguntas. Por que a Apple ainda não colocou Bluetooth no iPod Nano? O único motivo para a Apple colocar um Bluetooth no iPod Nano, já que o iPod Nano é feito para praticamente malhação, né, para você usar na sua corrida, lá na academia, seria você usar um fone Bluetooth, né, enquanto faz o seu exercício. Esse é o único motivo. Ah, mas eu quero usar o meu iPod Touch no som do meu carro que tem Bluetooth. Aí é que tá, eu acho que a Apple não quer que você faça isso. Aos olhos da Apple, ela já tem um produto mais indicado para você fazer isso, que é o iPod Classic, né, ou o iPod Touch. A outra pergunta é a seguinte: a Dell e a HP saindo do mercado de desktops num futuro não muito distante, teríamos só desktops Apple? Isso é uma questão interessante. Primeira coisa para ressaltar: quando a gente diz, um desktop Apple, um desktop Dell, um desktop HP, a gente está falando o seguinte: não é a Dell e a HP que fazem todo o processo, nem a Apple faz todo o processo. O desktop da Apple é, vamos dizer assim, todo feito na Foxconn. O que a Apple faz é selecionar as peças, definir o padrão e também definir, no caso da Apple especificamente, definir lá o sistema operacional que vai rodar ali dentro. O que eu quero dizer com isso? A Dell e a HP, elas só se certificam que as peças que estão ali dentro vão funcionar razoavelmente bem. Eu já tive um computador Itautec e era sensacional. A integração, a forma de instalação, eles facilitavam tudo. Rodava o Windows, mas você colocava lá, tinha backup automático, você podia formatar e não perdia dados. Hoje, esses grandes fabricantes de computadores, eles não fabricam mais computadores. Eles montam os computadores, eles agrupam as peças e criam facilitadores para você instalar o sistema operacional, colocam algumas ferramentas para você interagir melhor com aquela máquina. Ou seja, eles dão uma ajustada, a gente pode dizer isso de alguma forma, no Windows. Enquanto que a Apple, ela tem todo um sistema, o ajuste dela é todo um sistema operacional. Então, isso aqui é extremamente importante. Hoje, a gente não tem mais fabricante de PC, né, de computador, nem de notebook. Hoje, a gente tem montador. E isso é uma diferença brutal. Hoje, quem define o padrão é a Intel, é a Asus, que define os processadores, que define as placas e tantos outros, com tantos outros componentes. Uma coisa que vale a pena a gente ressaltar é que a Apple hoje, ela tem tem condições de alguma forma ser fabricante. Não fabricante no sentido de fabricar, mas fabricante no sentido de desenhar, de projetar as próprias máquinas. A gente tem um exemplo do A5X que eu acho que vale a pena comentar. Ele tem um duplo núcleo na CPU, a GPU é quad-core, ou seja, totalmente adequado à necessidade que a Apple tinha. Ela fez, vou fazer aqui um Apple TV novo aqui, terceira geração, vamos pegar um processador. Ela não pegou um processador qualquer, ela ajustou o A5, fez um A5 single core, o A5 é dual core, ela fez um single, ou seja, repara como ela está brincando com essa questão de processadores. Ela já domina esse processo. É uma questão de, claro, quem fabrica é a Samsung, mas foi a Apple quem desenhou. E ela já comprou lá, já tem um laboratóriozinho de pesquisas de semicondutores. Então, daqui a pouco, as memórias que vão estar lá no iPad, lá no iPhone, já vão ser umas memórias especiais. De repente, serão essas memórias que, de repente, vão substituir o HD SSD do MacBook Air. Enquanto a maioria das empresas estão se especializando, a Microsoft é especializada em quê? Lá no sistema operacional dela. Tem lá outros aplicativos, mas o foco dela é o quê? Software. Você tem a IBM, que estava lá com software, com hardware, resolveu abrir mão do hardware, se focou no software. Enfim, enquanto a maioria das empresas está se focando num determinado ponto, a Apple está fazendo o contrário. A Apple está abrindo o leque cada vez mais. Isso por quê? Porque a Apple não tem foco? Não, exatamente o contrário. A Apple tem foco, sim, só que o foco da Apple é inovação. E ela consegue inovar e, de alguma forma, sair terceirizando o processo dessa inovação e sai contagiando todo mundo, né? E a terceira pergunta, também interessante do Marcelo, é o seguinte: por que que a Apple ainda não está fabricando TV? Não seria interessante integrar iTunes, Apple TV e TV numa única plataforma? Tem várias coisas para a gente considerar nessa pergunta, né? Tem a questão da logística, né? Que o pessoal comenta: pô, mas uma TV é muito grande, não dá para você movimentar 37 milhões de TVs com a mesma facilidade que você move 37 milhões de iPhones. Então tem diferenças. O preço acaba que seria um preço mais alto. Compara, por exemplo, com o cinema display. Claro que a qualidade do cinema display é outra. Seria sensacional você ter uma TV com... Imagina uma TV com qualidade de retina display. Seria sensacional, só que tem essa questão do preço. Tem outra questão também. A Apple gosta de ser o centro das atenções. Até que ponto a Apple faria uma TV onde o centro das atenções não é ela, né? O centro das atenções é, sei lá, aqui no Brasil seria a Globo, né? Que acaba sendo o mais assistido. Enfim, tem essas considerações. Eu pessoalmente gostaria que o Apple TV continuasse existindo, porque permite que você use em qualquer televisor, né? Ah, tem aqui o televisor Samsung, tem aqui a Sony Bravia. Você pode estender a funcionalidade do seu televisor. Eu não gostaria que ela acabasse. Eu acredito sim que mais cedo ou mais tarde ela vai fazer alguma coisa mais profissional em termos de TV. Tudo aponta para isso. Espero fortemente que ela tenha, continue com a linha de Apple TV, e se quiser criar um iTV, que crie um iTV. Só que para Apple entrar no mercado, ela tem que revolucionar. Ela vai fechar todas as pontas e fazer como deveria ser feito. E também tem outras questões em aberto, né? De alguma forma a gente sabe que a Apple ela é fechada, ela tem os seus próprios padrões, os seus próprios protocolos. Como é que seria essa coisa da TV da Apple? Será que eu poderia ligar a saída de som nela no meu home theater? Será que eu conseguiria ligar um videocassete nela? Será que eu conseguiria colocar um Blu-ray? Hoje, a sua TV provavelmente tem quilos de botões lá no controle remoto que você não usa, mas que são exatamente para você controlar dispositivos agregados, né? Para você gravar, para você dar play num Blu-ray. Enfim, como é que vai funcionar isso no Apple TV? Parece fácil quando a gente fala, né? Logística, vamos colocar Siri, o preço. Mas eu acredito que existem diversas questões que a gente ainda não parou, a gente ainda não se dedicou o tempo que deveria a essas questões. O SX é maravilhoso, mas tem as suas restrições. Não é qualquer impressora que funciona num Mac. Tem a questão da compatibilidade. O iPhone nem preciso falar, né? Totalmente fechado, você não consegue nem enviar uma foto por Bluetooth. Questões comerciais, eu entendo perfeitamente, mas será que a iTV não seria uma caixa fechada que a gente nos arrependeria de ter? Enfim, fiquem aí com esses pensamentos pro final de semana. Hoje é quinta-feira, mas amanhã é sexta-feira santa, feriado. Não vai ter cast. Quer dizer, cast diário, porque vai ter um drop especial. Aguardem. Vocês não vão ficar sem a sua dose diária de tecnologia nessa sexta-feira. Sem contar que você pode encontrar a gente lá no Twitter, no @cocatech, que você também pode seguir para ficar por dentro das nossas atualizações. E também lá no Facebook, no facebook.com/groups/cocatech. E o podcast diário, o Cocatech Diário, volta na segunda-feira. Um bom feriado, um bom final de semana para vocês. Boa Páscoa. Tchau, tchau. Thank you all very much. Termina agora. Termina agora. Cocatech. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Acesse www.cocatech.com.br. Siga @cocatech no Twitter. Thank you for your patience. Até a próxima.